mal e você me disse que cada um vai colher o que plantou, porque raiz sem alma como flip, flip, flip. Já minha busca é na batida perfeita. Sei que nem tudo tá certo, mas com calma se ajeita. Por um mundo melhor eu mantenho minha fé. Menos desigualdade, menos tiro no...